Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações nesta tarde abençoada aqui no Zio da Gama. É uma alegria podermos, nesta tarde, nos reunirmos e fazermos reflexões sobre a esperança. Nós já estamos com um mês concluído do ano de 2020, não é? Hoje, dia 1 de fevereiro de 2020. Passou muito rápido todo esse tempo aí, desde aquele final de ano em que provavelmente quase todos estiveram fazendo projetos, idealizando realizações para esse ano, sonharam com novas possibilidades em 2020. E aí o ano muda, o calendário muda e começam as notícias. Notícias que muitas vezes nos preocupam, que nos trazem reflexões tristes e nos causam um certo medo. E nós percebemos que vamos levando a nossa vida, vamos nos arrastando, vamos nos propondo a cumprir algumas coisas que nos cabe, outras nós vamos deixando de lado e nós vamos vivendo. E vamos vivendo entre o medo, a incerteza, algo de fé, algo de esperança, e é sobre ela que nós vamos falar. O quanto essa atitude perante a vida, ou essa virtude que deve ser cultivada, a esperança, ela é importante para nós vencermos os desafios. O quanto nós mantermos esse estado de espírito de que algo vai acontecer de bom e vai nos ajudar a vencer essa fase é importante. A esperança é um tipo de sentimento, é uma atitude que nós temos de imaginar que algo pouco provável venha acontecer. E é ela que alimenta as realizações do homem no mundo. Entre muitas outras condições, se nós não tivermos esperança de que algo vai melhorar, nós não sentimos vontade de viver. Podemos até pensar que muitas pessoas que desistem da vida, seja concretizando o seu término através do suicídio, ou até mesmo simplesmente vivendo e se entregando ao entorpecimento da sua sensibilidade, dos seus sentidos, vai vivendo simplesmente para os instintos, vai absorvendo a vida de uma forma meio insensata, são pessoas que perderam a esperança. Já não acreditam mais que algo de bom vai acontecer em suas vidas. E pode se tornar uma doença da alma. Se nós permitirmos que esse estado de falta de esperança tome conta da gente, nós podemos perceber que a nossa vida se altera, ela se modifica. Daí a importância de cultivarmos a esperança sempre. Para a gente refletir sobre o potencial que a esperança tem de nos conduzir a melhores situações, queria trazer aqui a vocês o conhecimento, ou talvez a lembrança, se vocês já sabem dessa história, de um jovem que se propôs a fazer um curso muito concorrido. É uma história que está circulando aí nas redes sociais, um jovem de Brasília, chamado de Lucas Carvalho. Alguém já ouviu falar dele? A história dele é bem interessante para a gente refletir sobre a esperança. Ele é um jovem de uma comunidade muito carente que tem lá em Brasília, uma comunidade que está para se tornar a maior favela do Brasil, inclusive, talvez até do mundo. E esse jovem, ele se propôs, num determinado momento da vida dele, que ele se tornaria médico. Mesmo vindo de um meio social com muitas dificuldades, muitos impedimentos, o Lucas, numa bela noite que ele passou no hospital, ele estava com o braço quebrado, ele sentado numa cadeira e a mãe em pé. E ele viu, naquela madrugada que ele passou esperando atendimento, o quanto as pessoas sofriam, o quanto elas passavam por dificuldades, o quanto as pessoas precisavam de médicos que tivessem aquele conhecimento daquela realidade de uma população carente. E ele se propôs, então, a se tornar médico. Veja, até então os projetos do Lucas eram de se tornar músico. E ele, então, naquele momento, talvez ele tenha despertado para a missão ao qual ele reencarnou, de se tornar médico, de exercer a sua profissão como médico. E ali, então, ele constatou que escolarização que ele passou não permitiria ele entrar facilmente numa universidade pública, que são as que são gratuitas, já que a família dele não poderia pagar um curso. E mesmo que pudessem pagar, ele não estava suficientemente preparado para passar no vestibular. Foi então que ele constatou que ele precisaria fazer o curso pré-vestibular, o chamado cursinho. Só que a renda familiar dele não permitiria ele cursar esse curso preparatório. Então o Lucas resolveu vender brigadeiros e outros doces na porta da escola para obter o ganho necessário para poder pagar o seu curso. E ele então realiza isso. E ele consegue então fazer o seu cursinho. E algo bem interessante, o Lucas, ele percebeu que só o cursinho não levaria ele à realização do que ele queria. Ele percebeu que ele precisaria estudar ainda mais. Aí ele definiu uma rotina de estudos. Como todo estudante que deseja passar num curso concorrido, lá na Universidade de Brasília, que é onde ele entrou, são 82 candidatos para cada vaga. Então é algo muito disputado. Mesmo ele tendo usado o sistema de cotas, que muitas pessoas criticam, também é muito concorrido, porque muitos pretendem essas cotas. Não foi algo fácil. E o Lucas, então, se propôs. E ele conseguiu. Só que o Lucas, ele teve uma atitude que talvez as pessoas não percebam claramente, mas ele manteve a sua esperança. Primeiro, pelas suas deliberações. Ele constatou o que ele queria alcançar, percebeu as limitações e ele foi buscar alternativas ao invés de ficar lamentando essas limitações. Ele poderia dizer, minha família não pode me pagar o curso, eu ainda não trabalho, se eu for trabalhar eu preciso ajudar minha família, não posso me dar esse luxo de pagar um curso para vestibular. Mas ele foi, por sonhar, por desejar, por acreditar em algo que parecia ser muito difícil para ele, ele realizou. Mas ele manteve esse estado de esperança, de uma expectativa positiva de que aquilo seria alcançado. Ele ganhou um livro de medicina. Alguém antecipou algo que o Lucas só viria a ter contato depois, quando ele estivesse estudando. Deram a ele um livro da literatura médica. E ele usou esse livro de uma forma, não sei se ele é consciente ou não desse processo, mas ele usou esse livro como um elemento de afirmação de que ele chegaria nos objetivos dele. Toda vez que ele via o livro que ele ganhou de medicina, ele dizia para ele mesmo, eu um dia vou usar este livro. Ele acreditava todas as vezes que ele fazia essa afirmação, eu vou conseguir. Alguém pode dizer assim, o Lucas, ele já está com uma programação reencarnatória para atingir esses objetivos. E de fato, deve ser isso mesmo. Assim como todos nós reencarnamos com uma programação daquilo que seria cabível a nós realizarmos. Porém, se o Lucas não acreditasse no sonho dele, ele não realizaria essa profissão, ele não alcançaria essa profissão. A gente tem uma ilusão de imaginar que as coisas, quando vêm determinadas do mundo espiritual, virão num determinismo que são dependentes da nossa vontade, os acontecimentos. E muitos, poderíamos dizer milhões de espíritos reencarnados, vieram com um propósito de vencer certas barreiras interiores, certos estados de acomodação, certa tendência ao pessimismo. Muitos têm muita coisa a realizar ainda, mas ainda não realizam porque talvez não tenham desenvolvido ainda essas qualidades que o Lucas bem cedo descobriu. Por exemplo, de cultivar a esperança. O pensamento pessimista pode nos desviar das melhores realizações que a vida pode nos oferecer. Se nós não acreditarmos nos nossos sonhos, quem acreditará? Se muitas vezes é da nossa fé, da nossa perseverança, é que as coisas irão sendo encaminhadas para nós. Nós temos uma tendência a imaginar que há um destino que ele é inflexível em se cumprir, que há um determinismo na vida do espírito. E, num certo sentido, existe esse determinismo. Todos nós somos espíritos destinados à perfeição. Porém, até lá, cabe a nós realizarmos escolhas, termos decisões, termos atitudes e, principalmente, mantermos essas atitudes. Principalmente, nós realmente conservarmos esse estado de fé que é tão importante. Nós podemos dizer que a esperança ou a confiança de que algo nos cabe virá a realizar, junto com as atitudes certas, nos levarão aonde nós temos que chegar. E não importa muito se o Lucas vai se tornar médico ou não, porque está aí a história de muitas pessoas que inclusive se tornaram médicos, se formaram, mas a vida as conduziram para realizar outras tarefas no mundo. Nós tivemos um governador aqui no estado de São Paulo que por muitos anos ele não exerceu a sua profissão de médico. Por quê? O seu compromisso, a sua trajetória era nesse segmento da administração pública. E assim há milhares de pessoas. Mas nós podemos dizer que as escolhas do Lucas irão conduzi-lo onde ele tem que chegar. Por quê? Se ele vai se formar ou não, se ele vai exercer a profissão ou não, o fato é que o potencial dele vem se desenvolvendo. Ele provou para ele mesmo que ele se propôs a entrar numa universidade muito concorrida e conseguiu. Isso é um exemplo para ele. E aí nós poderemos refletir e buscar na nossa memória para nós mesmos. Quantas coisas aparentemente difíceis, impossíveis, nós imaginamos para nós e elas se concretizaram. E se nós formos ver bem, na nossa história tem muitos desses elementos de fé, de confiança. E que nós, por acreditarmos que algo era possível, por termos insistido, por termos tentado, nós conseguimos alcançar. Essas experiências não deveriam ser esquecidas por nós. Nós não poderíamos jamais deixar de lembrar os êxitos que nós tivemos na vida, que passam, às vezes, desapercebidos por nós. Nós tendemos sempre a menosprezar aquilo que nós já conquistamos, as experiências já vivenciadas, as vitórias já vencidas. E elas devem ser elementos para nós, para nos mostrar. Eu pude, eu consegui. Sem orgulho, sem vaidade, obviamente, porque muitas vezes nós fomos auxiliados para termos realizado aquilo. Mas tem uma parcela nossa também de empenho, de esforço, de dedicação. Então nós vamos percebendo que quando nós usamos essas experiências anteriores de maneira positiva, nós geramos um estímulo para continuarmos acreditando que somos capazes de alcançar os objetivos que nós temos. Não podemos, obviamente, nos iludir, imaginar coisas fantasiosas, nascidas muitas vezes da nossa vaidade, da nossa ganância, e idealizar aquilo como uma meta de vida e pensar que nós vamos alcançar. Devemos ponderar naquilo que realmente importa para a nossa existência. O homem é muito propenso a entrar nos devaneios dos seus sonhos e imaginar que as fantasias e as ilusões são verdadeiramente sonhos que merecem toda essa energia da nossa parte para nós alcançarmos. Quando nós nos conectamos com os objetivos que nós temos para a nossa presente reencarnação, nós seremos conduzidos a realizá-los. E quando nós nos autoestimulamos a continuar acreditando, nós iremos alcançar. Porque aquilo que compete à espiritualidade maior de nos auxiliar, nos orientar, eles realizam sempre. Eles sempre estão nos conduzindo. Os bons espíritos que nos ajudam aqui, quando encarnados, eles estão sempre nos sugerindo boas ideias, sempre estão nos sugerindo coisas positivas. O problema é que a gente tem uma certa afinidade com as opiniões das outras pessoas, com o derrotismo que as outras pessoas muitas vezes têm. E se a gente se permitir ser contaminado pelas ideias pessimistas dos outros, nós acabamos perdendo o ânimo para as nossas realizações. Se a gente começa a dar muito ouvido àquele que já vem num estado de descrença da vida, de si mesmos, de descrença no ser humano, que tem valores muito assim, ainda pequenos comparados a tudo isso que a gente tem ouvido falar da vida espiritual maior, quando a gente começa a se contaminar por essas ideias, nós tiramos esse autoestímulo que nós podemos gerar em nós e que nos levarão a realizações positivas, válidas para a nossa vida. Daí a importância de nós alimentarmos a nossa mente de elementos de positividade, de ideias de valor, de ideias de fé, de esperança, de alimentarmos a nossa ideia com reflexões que nos ajudem a acreditar que o melhor está reservado a todos nós e que não é exatamente o melhor do mundo, mas é o melhor do ponto de vista do espírito imortal. Por quê? Nós somos o reflexo dos nossos pensamentos. Nós somos o reflexo e a concretização de tudo que nós pensamos, idealizamos, sonhamos e alimentamos. Nós respondemos à vida pelos estímulos mentais que nós cultivamos. E cabe nos lembrar algo que já falamos aqui e outros já apresentaram para vocês, de que nós vivemos num planeta no qual todos nós estamos interligados. Hoje em dia a gente tem os meios de comunicação que nos interliga rapidamente, mas já existe um sistema muito superior a esses meios que já funciona junto à humanidade desde o seu início. Desde os primeiros tempos, quando o homem começa a pensar e a formular ideias, esse avançado sistema de comunicação vem se formando uma grande rede. Não essa rede mundial de computadores, que é muito avançada, mas que comparada a essa outra rede, ela ainda é muito precária. Nós vivemos ligados e conectados a uma grande rede mental que envolve o planeta. Nós somos diariamente alimentados pelos pensamentos de milhares de pessoas encarnadas e desencarnadas, e nós alimentamos esse sistema. Ainda bem que nós não podemos ver, não podemos perceber em toda a extensão tudo que envolve o planeta. Nós ficaríamos, às vezes, assustados. Os espíritos relatam isso, que dependendo do momento em que a humanidade está vivenciando, aquilo tem um aspecto tenebroso. Mas basta uma única pessoa entrar em oração e todas essas conexões, esses fios, vamos imaginar assim, começam a se iluminar a partir dessa pessoa. E quando ela começa a acreditar em algo positivo, ela começa a se conectar com outros fios luminosos dessa grande rede. Isso gera um estímulo intenso entre elas. Muitas pessoas que são otimistas, elas não sabem que o esforço delas em manter as ideias positivas é alimentado por outras pessoas que também são otimistas. Muitas pessoas que têm fé e confiança no futuro não percebem que elas também estão sendo alimentadas por outras pessoas. Não só no campo das comunicações objetivas que nós temos, ouvindo ideias, lendo ideias, mas pelo pensamento. Daí a importância de nós cultivarmos pensamentos de positividade, de crença, de fé, pensamentos de esperança, de acreditar realmente que as coisas boas irão acontecer, porque elas irão, com certeza irão. Mas, Antenor, nós temos tantos exemplos negativos aí no mundo, assustadores, nós temos mais uma grande epidemia que vem assustar a humanidade, ela vai passar, gente, com certeza. Ela irá passar. Poderá morrer muita gente, pode acontecer muitos problemas, mas a humanidade vai continuar aqui. Esses nossos irmãos que venham enfrentar maiores dores nesse processo todo, são espíritos que passam por provas e expiações. Estão resgatando certas experiências que eles precisam, através da dor e do sofrimento. Mas a humanidade não está ameaçada. Não está. Já estivemos muito mais. Numa época em que houve a peste bubônica e outras epidemias na Europa toda, houve um grande flagelo, uma mortalidade absurda de pessoas. A humanidade permaneceu no planeta. As últimas epidemias dos últimos anos também eram muito assustadoras. Morreram muitas pessoas, mas a humanidade continua. Nós continuaremos. A humanidade é uma força poderosíssima que a mantém no planeta. Quando tudo parece ser ruína e destruição, algo vem e revoluciona tudo e transforma tudo. Então nós precisamos ter atenção, cuidado com essas notícias, ter as precauções que nos recomendam. Porém, não podemos perder a esperança. Nenhuma dessas experiências negativas do mundo nos deve desanimar, nos fazer pensar, ah, as coisas estão muito difíceis, eu vou tratar de aproveitar a vida agora, porque eu não sei quando que eu vou morrer. E essa atitude, ela é muito negativa. Essa atitude, ela é muito prejudicial, porque ela vai nos conduzindo a outras experiências menos elevadas. A gente fica muito aqui ligado aos interesses mais imediatistas, mais terrenos, mais ligado aos nossos sentidos, à nossa noção apenas de prazer e satisfação, e todos os outros nossos potenciais que nós podemos desenvolver não são desenvolvidos nesses períodos em que nós queremos apenas usufruir da vida material. Então nós vamos percebendo que pessimismo, falta de esperança, essa negatividade são fatores de atraso espiritual. Sabe lá onde nós já poderíamos estar na evolução espiritual se sempre tivéssemos cultivado o pensamento positivo? Se sempre tivéssemos cultivado a esperança de que coisas melhores virão? Em qualquer estudo que nós fizemos na história da humanidade, nós nunca estivemos tão bem quanto estamos hoje. Nunca. Mas tem miséria, tem fome, sempre existiu. Mas hoje existe, por exemplo, pessoas trabalhando para vencer isso? Sim, isso é positivo. No passado tinham pessoas preocupadas? Não. No tempo de Jesus, o que fazia com uma pessoa que tinha a hanseníase, que chamavam de lepra? A pessoa era segregada. A pessoa era levada para um lugar para viver isolada e morrer ali sem assistência. Hoje temos hospitais. Hoje um portador de hanseníase não precisa nem ser internado mais. É um tratamento totalmente ambulatorial e as pessoas nem ficam sabendo que ele tem. Então nós vamos percebendo. Esse é um exemplo, mas tem inúmeros outros. O homem usou os recursos do planeta como ele sempre quis e até hoje ele faz isso. Mas já tem pessoas se movimentando para reverter esse processo todo? Sim. Há uma nova consciência da responsabilidade que nós temos com o mundo? Sim. Nós sempre usamos os animais como se eles fossem objetos, bens. Hoje surge uma consciência de que animal não é um objeto, não é um bem. O nosso animal doméstico não é uma propriedade nossa. Ele é um ser que nós estamos ali sendo responsáveis por ajudá-los, por cuidá-los. Mas ele não pode mais ser visto como um objeto. Então nós estamos evoluindo em muitos aspectos. Até bem pouco tempo atrás, em alguns países, as leis legitimavam o casamento de adultos com crianças. Hoje ainda acontece essa aberração? Sim. Mas nenhuma legislação respalda isso. Então há avanços. Não tanto quanto nós gostaríamos, não tanto quanto nós imaginamos que seria o melhor, mas há avanços na humanidade. Há possibilidades reais desse mundo novo que nós sonhamos, almejamos, ele se concretizar e nós ainda, nesta encarnação, presenciarmos essas possibilidades novas. Ainda há essa possibilidade de nós não precisarmos reencarnar para ver o mundo transformado. E se pensarmos bem mesmo, hoje, muitas coisas que nós estamos vendo aí acontecendo em todo o mundo é parte desse grande processo que é como um parto. Tem dores, tem sofrimento, mas virá uma renovação, uma coisa muito melhor do que já foi até hoje. Mas só tem uma condição para tudo isso acontecer. Aqueles que acreditam, aqueles que têm fé, aqueles que apostam no bem, precisam continuar acreditando. Precisam continuar reforçando essa ampla teia de pensamentos positivos que precisa se sobrepor a essa onda de pensamentos negativos que envolve o planeta. Nós precisamos ser focos geradores de esperança. E temos que comunicar isso para essa rede mental, através dos pensamentos de fé, de confiança que nós vamos nutrindo. E temos que comunicar isso no nosso dia a dia. Começando por silenciar as reclamações sistemáticas sobre o mundo, sobre a sociedade. Parar de condenar a humanidade. Parar de condenar as pessoas. Fulano é assim, não tem jeito, a humanidade se perdeu, onde vamos parar? Quando a gente toma notícia lá, conhecimento de algumas notícias lamentáveis, de pessoas que fazem ainda coisas tristes, muito infelizes, as pessoas vão lá nas redes sociais e comentam. Por isso que eu gosto dos animais, porque eu já não acredito mais no homem. Pera lá, se a pessoa não confia nela mesma, ela ainda é humana. Ela não confia nela mesma? Ela não confia nos seus familiares? Não confia nos seus amigos, nas pessoas que estão próximas a ela? Um exemplo de negatividade deve anular 100 outros de coisas positivas? Não. Então nós precisamos deter essa onda de pensamentos negativos, de descrença, de falta de confiança. Por quê? Porque há um risco, sim. Se os mais de 7 bilhões de habitantes encarnados da Terra começarem a ficar todos pessimistas, todos cheios de negatividade, todos reclamando e apenas pensando em algo ruim o tempo todo, nós estaremos ameaçados. Nós veremos no mundo como esses filmes aí de zumbis aí, em que as pessoas estão se destroçando. É quando falta no coração do homem a esperança que ele dá abertura ao medo. E o medo faz ressurgir instintos que nós ainda não aprendemos a dominar e nos leva à agressividade. Observem, todas as pessoas agressivas que nós vamos lidando são pessoas que por alguma razão estão com medo. Medo de perder o seu emprego, isso é muito comum nas empresas. As pessoas se sentem ameaçadas. E o que uma pessoa faz quando ameaça? Ou ela se fecha. É aquele colega que a gente percebe que não se comunica, que não interage, ou ela passa para o ataque. Ela começa aquelas disputas desonestas, prejudiciais, querendo lesar um colega para ter alguma vantagem e ali manter o seu emprego. O medo, ele nos propicia ali vivenciar ainda aspectos do nosso ser que nós não vencemos ainda. E há muito interesse em usar o medo para controlar as pessoas. Há muito interesse. O medo, ele justifica indústria bélica. Eu preciso defender o meu país, porque senão ele vai ser invadido. Então, todos aqueles milhões e trilhões que eu poderia investir em educação, saúde, eu posso destinar uma parcela para uma indústria de defesa. Não que elas não tenham que ser abolidas imediatamente. Em alguns casos, talvez seja necessário ainda isso. Mas percebe como o medo ele pode, muitas vezes, propiciar tudo isso? A gente perde o foco do que realmente é importante na vida. O medo transforma o homem. Por isso que tudo que favorece o medo, nós temos que ter uma certa cautela. Então, as notícias que falam de grandes catástrofes, de coisas que podem acontecer, esses alarmismos que a imprensa divulga, nós temos que ter conhecimento, mas com muita cautela, com muito pé atrás, porque as coisas não são bem assim. As coisas não são tanto quanto as pessoas pintam. Porque muitos, quando relatam essas ameaças para o homem, para a sociedade, partem dos seus referenciais, que são materialistas. Partem das suas ideias de que o homem é um ser que está aqui no planeta e está sob ameaça. E eles transmitem as suas ideias. Como hoje eu estou falando aqui para vocês, estou partindo dos meus referenciais de fé, que são fundamentados na doutrina espírita. Por acreditar neles é que eu falo o que eu falo agora. Então nós precisamos estar sempre pensando o que realmente é positivo para nós, o que realmente nos ajuda, o que realmente nos dá força, nos sustenta e nos impulsiona para os nossos desafios diários. O medo do outro ou a esperança que nós mesmos podemos cultivar e ter dentro de nós? Que é algo que cabe a nós criarmos. Termos um estado positivo perante a vida é algo que nos compete. Eu posso ajudar as outras pessoas a terem esperança, mas a mim cabe a responsabilidade de dar a esperança a mim mesmo. E nós, na doutrina espírita, sem menosprezar nenhuma outra corrente filosófica, nem outro sistema religioso, nenhum conhecimento que o homem estabeleceu, mas nós, na doutrina espírita, nós temos convicções muito sólidas sobre muitos aspectos da vida humana, que é para nós ficarmos tranquilos diante de qualquer dificuldade. Por exemplo, nós sabemos que a vida humana é regida por leis sábias e justas. Vocês acham que os espíritos, quando psicografam esses romances maravilhosos por médiuns notáveis, contando as histórias de vidas de pessoas que passaram por grandes provações e que aquilo tinha relação com as suas ações passadas, mas que aqueles seres puderam e tiveram a oportunidade de vencer. Vocês acham que os espíritos escrevem essas psicografias através dos médiuns, de romances, apenas para o nosso deleite literário? Para a gente se encantar com histórias belas? Não. Ali são exemplos vivos de que a existência humana é regida pela lei de ação e reação. É para a gente se convencer mesmo disso. Por isso que há essa ampla literatura. Então nós sabemos que a existência humana, ela é bem cuidada, ela é bem controlada, ela é bem conduzida. Só que o homem caminha nessas estradas que são traçadas para ele com a liberdade de parar, desviar de caminhos, pegar outros, dar grandes voltas para depois retomar a sua evolução. Por isso que nós presenciamos ainda o sofrimento no mundo, porque nós desviamos tantos os nossos caminhos que nós precisamos refazê-los e não vamos nos libertar do sofrimento sem antes termos aprendido as lições que eles devem nos ensinar, os momentos de dor e sofrimento. E essa é a grande solução que nós podemos ter para nos libertarmos do sofrimento, é aprender rapidamente o que ele tem a nos ensinar. Pense em qualquer prova, qualquer dificuldade que você está sofrendo, qualquer experiência negativa. A libertação dela será quando você aprender tudo o que essa lição tem a te ensinar. Quando você se transformar com aquele sofrimento, você se liberta dele. Nós podemos fugir do sofrimento, mas nós não nos libertamos dele. Porque a fonte geradora dele é o nosso próprio ser. É a nossa própria mente que gera esse sofrimento. Quando nós mudamos o nosso modo de ser e de pensar e nos ajustamos às leis maiores da vida, nós nos programamos a uma nova etapa de vida em que aquele sofrimento já não era mais necessário. E vencemos, e passou. E ficou como uma história triste, mas necessária na nossa experiência. Por isso que quando vem a dor e a luta em nossas vidas, ao invés de a gente ficar perguntando, meu Deus, justo eu? Essa expressão já denuncia o que nós pensamos sobre as leis divinas. Opa, Deus, você está falhando aí, porque não era para eu estar sofrendo, era para o outro. Porque a gente não fala. Justamente os nossos irmãos chineses estão passando por uma prova muito difícil. Mas se vier no nosso lar, a gente vai falar isso, né? Justo para mim, que sempre foi bom. Fui bom nessa vida aqui, né? Eu não sei as outras, o que eu já cometi de erro e de problemas. Então a gente precisa mudar a forma de se expressar diante do sofrimento. Quando ele surge, nós vamos dizer o quê? Meu Deus, o que eu preciso descobrir nessa experiência? Isso se eu acredito que essas leis são justas e sábias. Mas eu posso constatar isso através do estudo, através da reflexão. Nós somos capazes de entender o porquê há o sofrimento na experiência humana. Nós vemos isso na nossa família, no grupo de amigos, nós vemos isso em nós. Quantos de nós, quando tudo é bom, tudo é favorável, nós esquecemos coisas que antes nós defendíamos ali tanto? Quantos de nós não fazemos coisas, quando nós estamos bem, que depois, quando vem lá uma fase mais difícil da vida, nós ficamos refletindo. Eu não precisava ter sido arrogante naquela fase da minha vida. Eu podia ter sido mais humilde com as pessoas. Às vezes a gente precisa cair para perceber que nós não somos melhores do que ninguém. Então, As experiências da vida são sempre um aprendizado, sempre. E se nós aprendermos o que elas têm que ensinar, nós nos libertamos da dor e do sofrimento. Quando os espíritos passam em algumas comunicações, principalmente no século XIX, era assim, de que o sofrimento era uma bênção para o espírito, eles usaram uma linguagem que era própria daquela época. Hoje, quando a gente lê que fala que a doença é uma bênção, a gente tem dificuldade de entender. Mas é que a gente está vendo assim como seres materialistas. Porque como espírito nós falaríamos, olha, a doença ela é uma bênção para o espírito. Quantos espíritos lúcidos pedem ao reencarnar limitações físicas justamente para não cometerem os mesmos erros do passado? Pedem, eu quero meu corpo com essa limitação porque eu sei que se eu tiver tudo ali 100% eu vou fazer os mesmos erros. E aí então o espírito ele vem para ter alguma oportunidade de acertar em outros setores da vida, para aquilo gerar mérito para ele e aí ele poder lá na frente se confrontar com as suas imperfeições e aí vencê-las. Porque a gente vai evoluindo assim. O ser humano ele não evolui como um bloco único de características que ele vai se transformando. Há características nossas que vão evoluindo primeiro e outras depois. Por isso que nós somos essa mescla de virtudes e vícios. Por isso que nós temos características boas e negativas. Porque nós não conseguimos evoluir em tudo de uma vez. Então nós precisamos hoje utilizar o quê? A nossa vivência, o nosso conhecimento, para tentar observar aquilo que nós ainda falhamos e tentar dar um jeitinho de consertar. Jeitinho no sentido positivo e não na nossa cultura, né? É aquela atitude ali de tentar consertar aquilo que nós ainda temos de imperfeição. Por exemplo, a gente pode ter aquele péssimo hábito de falar da vida alheia. Se a gente já perceber que isso é algo que faz parte da nossa personalidade, a gente se propõe realmente a parar de falar das pessoas. Parar de fazer a tal fofoca ou o comentário sem má intenção que a gente diz que faz. E assim a gente vai atacando todas essas nossas imperfeições. Aquele que está focado na sua evolução espiritual, ele não tem tempo para colher ideias pessimistas e perder estímulo de evolução. Aquele que está focado em pensar no sentido mais profundo da existência humana, ele não dá brecha a essas ideias começarem a corroer nele a sua força de viver. Por isso que os espíritos nos convidam tanto à renovação interior, à transformação, à tal reforma íntima. Porque quando você está focado naquilo que realmente é o seu compromisso, sua responsabilidade, você não gasta sua energia, sua disposição em estar aí se perdendo em desilusões, em falta de esperança. Você está no seu caminho certo. E a gente, quando está nesse caminho certo, há um movimento no mundo espiritual muito positivo ao nosso lado. Porque o nosso espírito protetor, aquilo que as pessoas chamam de anjo da guarda, ele vem e nos sugere uma ideia, e como o nosso foco é em direção àquilo que é bom, a gente capta, porque a gente já está ligado naquela ideia. E a gente segue o conselho dele. E aí a gente acerta mais vezes. Porque a gente tem o foco naquilo que realmente é importante. Agora, quando eu estou distraído ou distraído com as coisas do mundo, é aí que a gente se perde. Quando o nosso foco é só em vivenciar os sentidos, a experiência do prazer, das sensações, quando a gente está muito preocupado só com descanso, lazer, férias, atender os sentidos físicos, nós perdemos essa dimensão espiritual da vida, essa ligação com o espiritual. E ficamos atrasados. Por isso que nós precisamos nos exercitar a irmos rompendo um pouco com o homem material. Não dar tanto tempo a essas atividades. E nos ligarmos mais ao homem espiritual que nós somos. O ser espiritual que nós somos. Cultivar mais a prece. Ter uma frequência mais sistemática à casa religiosa que nós nos afinamos. Se nós somos espíritas, vamos ir para o centro espírita. Se o nosso compromisso é toda semana, todo sábado à tarde, vamos vir todo sábado à tarde. Não importa se choveu, não importa se é o jogo do Brasil. Uma vez eu fui num centro, achei muito interessante. Era um jogo do Brasil, um jogo importante, e tinham muitos homens lá sentados, não eram só as mulheres que estavam lá. Então eles estavam naquele momento dando importância a algo que para eles, naquele momento da vida deles, era muito importante. Porque o jogo você pode até hoje em dia assistir depois. Então eles queriam estar naquele momento, naquela reunião. Então veja, é uma opção, uma escolha que a gente vai fazendo na vida, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente deve ser para nós algo que nós devemos concentrar a nossa atenção. E sobre a esperança, então, a doutrina espírita nos dá essa ideia tão importante de que nós somos seres espirituais temporariamente vivendo no mundo material. Para nós, aquele ditado popular, a esperança é a última que morre, nem esse ditado tem sentido. Porque para o espírita verdadeiro, nunca há morte da esperança. Nós podemos perder a esperança de um dia estar com os nossos entes queridos que já partiram desta vida? Não precisamos ter essa falta de esperança, porque nós temos convicção. Um dia nós reencontraremos eles. E quem sabe nós já não os reencontramos nos momentos do sono, quando nos desprendemos do corpo. Sabe aqueles sonhos hiperrealistas que nós temos com o ente querido que amamos tanto que já partiu? Não é sonho. É a reminiscência de um encontro no mundo espiritual. Nós sabemos disso já. Está bem documentado e comprovado isso. Então, para nós, não há por que não termos esperança. Nós sempre podemos alimentar a esperança. Mas para isso ficar bem forte dentro da gente, a gente tem que exercitar esse conhecimento. Nós temos que vivenciarmos esse conhecimento. Nós temos que colocá-lo em prática. Temos que estudar. O Fernando nos fez um convite importantíssimo. Vamos vir participar do curso de estudo da doutrina espírita. Mas eu já leio desde a minha infância, Antenor. Meu pai era espírita, eu já li o livro dos espíritos com 15 anos. Nós podemos ler ele muitas vezes, sempre vamos encontrar novas ideias ali a serem aprofundadas. E em cada época da vida, a gente tem uma percepção diferente. Se eu fiz um curso básico de Espiritismo quando eu tinha 20 anos e hoje eu tenho 50, eu tenho muito mais condições de apreciar todas aquelas informações do que eu tinha 30 anos atrás. Então nós podemos e devemos sempre recomeçar e atualizar e vir contribuir. Porque às vezes um curso precisa ter quórum, né? Precisa ter pessoas. Eu já sei, mas eu vou lá porque posso dar um exemplo, eu posso estimular aqueles que estão chegando com a minha presença ali. Vem num curso, tem uma, duas pessoas, é difícil as pessoas se sentirem estimuladas a permanecer. Então, mais pessoas, mesmo que você saiba muito, venha participar. Mas não é só isso, tem muitas possibilidades, tem inúmeras de nós exercitarmos o conhecimento espírita, o conhecimento da vida espiritual. E isso vai resultar para nós em sempre num ganho. Porque nós reforçamos essas ideias e já sabemos que as ideias é que fazem ser quem nós somos. São as ideias que nós cultivamos é quem faz sermos quem nós somos. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para evoluirmos quanto para ficarmos estagnados. E cultivar a esperança, ela é tão importante porque quando nós temos esse conhecimento da doutrina espírita muito bem ali fundamentado, nós passamos a ter aquela fé inabalável. E essa fé, ela nos dá uma espécie de lucidez perante a vida. Há situações da vida que a gente não sabe bem como a gente chegou nelas. Mas nós chegamos porque nós tínhamos fé. Porque de alguma forma, aquela confiança, aquela certeza que nós tínhamos, que às vezes não era nem no plano objetivo aqui, não era raciocinada aqui, mas como espíritos, por acreditarmos naquilo, aquilo nos dá a indicação dos próximos passos. É por isso que a gente consegue, às vezes, realizar coisas que a gente imagina, como eu consegui aquilo? Eu nem imaginava que eu era capaz. Por quê? Porque nós temos essa lucidez quando temos a fé. E se for a fé raciocinada como a doutrina nos ensina, nós vamos ter certeza que as coisas irão nos levar a uma realização muito melhor. Quero trazer para vocês, para a gente encerrar essa reflexão agora, nesse momento, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 5, item 13. Aqui o Espírito que deu essa comunicação e que Kardec colocou lá, ele pôs dessa forma, olha, Aquele que encara pelo prisma a vida espiritual apanha, de um só golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece esse penoso momento terá passado rapidamente. A certeza de um futuro mais próximo e feliz o sustenta e anima. É algo interessante, porque quando nós temos a esperança, nós criamos forças para vencer as dificuldades do presente. E às vezes esse futuro não é na outra vida e nem é no mundo espiritual, é nessa vida mesmo. Então mantenhamos a esperança, a fé, a confiança, nos alimentemos de ideias que estimulem em nós esse estado de espírito, a esperança. E nós vamos ver que nós vamos atravessar por provas, mas passaremos por elas com muito mais força. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, que esses espíritos amorosos que nos envolvem aqui nesta tarde consigam se comunicar com a gente e transmitir todas essas ideias tão positivas que eles têm a nos inspirar. Muito obrigado pela atenção de todos.